pois come o pão da impiedade, bebe o vinho da violência. Caminhos maus. Eu fecho os olhos e começo a sentir tua presença perto de mim. Pão da impiedade, bebe o vinho da...